3028-2828 no bom e velho telefone fixo, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E se você pretende visitar o Parque Nacional do Iguaçu, ó, fique atento, hein? O ingresso para conhecer as Cataratas do Iguaçu pelo lado brasileiro será reajustado a partir do dia 1º de novembro em 12,76%, conforme revisão anual determinada pelo governo federal em todas as unidades de conservação administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, isso ao longo de todo o país. O reajuste corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, referente aos últimos 12 meses, e com os novos valores, atenção, em adultos aqui de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros passam a pagar R$ 11,00, enquanto que para crianças e idosos o valor é de R$ 6,00. Brasileiros adultos de outras localidades pagarão R$ 36,30, estrangeiros do Mercosul desembolsarão R$ 50,30 e estrangeiros de outras procedências R$ 63,30. Idosos e crianças de qualquer procedência que seja pagarão aí R$ 9,00, conforme portaria publicada em diário oficial. Então, hoje, sábado, é dia 15, né? Aproveita aí, porque tem mais 16 dias com a tarifa antiga ainda para conhecer as cataratas, se bem que, como dizem, né? Contemplar um atrativo como as Cataratas do Iguaçu é algo aí que não se mede com valor monetário, né? Vale bem mais do que isso. Na sequência, vem aí as notícias do esporte com a participação do Sidney Busanello aqui no Front. She's tried on everything, every little thing inside her closet. And she knows it's getting late, knows that I've been waiting and I'm starving. Cause we've been working overtime, she wants to make a night that we'll remember. And I'm staring at the time, thinking it's alright, put on whatever. But I've been on my best behavior, pacing back and forth. And 10,000 lifetimes later when she walks through the door, Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem com o amigo? Vou informar aqui que hoje faz um ano que você está participando comigo aqui nas manhãs de sábado no Front. Impressionante, hein? Impressionante, e parabéns aí pela festa, pelo bolo. Uma delícia, viu, Guilherme? É, bolo feito pelo seu Luiz aí. Daqui a pouquinho a gente acerta, viu, seu Luiz? Busa, vamos falar de esporte agora aqui, falando especificamente do futsal. O Foz Cataratas não joga nesse fim de semana, né? Não joga. Hoje não tem futsal aqui na Transamérica. Terça-feira tem, viu, Guilherme? Próximo dia 18, o Foz Cataratas recebe o Umuarama Futsal no ginásio Costa Cavalcante às 8h10 da noite. Tô me tornando repetitivo, né? Mais um jogo decisivo, viu, Guilherme? Mas tem justamente esse caráter de decisão para o Foz Cataratas, porque o Foz Cataratas ainda tem 3 compromissos nesta segunda fase da Série Ouro e precisa somar pontos, até porque é o último colocado do Grupo A. Na terça-feira recebe a equipe do Umuarama, depois sai para pegar o Queima lá em Ponta Grossa e finaliza sua participação na segunda fase, mais uma vez jogando em casa contra o Toledo no Costa Cavalcante. Situação nesse momento não é nada boa, não é nada agradável para o Foz Cataratas. Neste grupo, o Grupo A, a liderança é do Umuarama, que tem 11 pontos ganhos, ou seja, o próximo adversário é justamente o líder do grupo. E o Foz, em contrapartida, é o Lanterna, é o quinto colocado com apenas 3 pontos ganhos. Até o momento, nesta fase, Guilherme, o Foz realizou 5 jogos. Foram 3 empates, 2 derrotas. Portanto, o Foz ainda não ganhou nesta fase da Série Ouro. E é aquela história, né? De 5 times do grupo, passam 4. O Foz aí, teoricamente, está brigando com o Toledo e com o Caramuru. E o último jogo é justamente contra o Toledo, em casa, aqui em Foz. Mas não dá para deixar para a última hora, né? O interessante seria que o Foz somasse pontos nos 2 próximos jogos, contra o Umuarama e contra o Queima. O problema é que são adversários fortes e candidatíssimos, inclusive, ao título estadual. Então o pessoal está trabalhando com essa possibilidade de somar alguns pontos contra o Umuarama e contra o Queima, mas projetando especialmente uma possível decisão na última rodada contra o Toledo, e aí valendo vaga para a sequência do campeonato. Como novidade no elenco do Foz Cataratas, para o jogo da próxima terça-feira, o técnico Luciano Bonfim poderá contar com o artilheiro do time. O ala Diego está de volta depois de cumprir suspensão automática. Ele não jogou em Castro na derrota diante do Caramuru por 2-1, cumprindo a suspensão pelo 3º cartão amarelo. Volta, portanto, o Diego com 10 gols na Série Ouro no jogo da terça-feira contra o Umuarama. Supercopa Transamérica, novidades? Chegamos ao fim da primeira fase, Guilherme. Já temos a definição de 11 classificados que estarão disputando a segunda fase, faltando apenas a definição de mais um time classificado. E esse time sairá na repescagem, no jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira entre Líbano Brasileiro e Oeste Foz Clube. Quem vencer avança também na competição. Até o momento, repito, são 11 classificados que estarão distribuídos da seguinte maneira, Guilherme, na segunda fase. Serão 3 grupos com 4 equipes em cada grupo. O grupo D, Cootra Foz, Luiz Diesel Raimundi Futsal, Cleia Eventos e TR1. No grupo E, Pousada Cataratas Padaria do Chiru, EMDS Cinecoff, Go Rock Nova Consultoria e Frutifoz. E finalmente no grupo F, teremos na segunda fase Rodorriva Araceba, Mirage Motel, Embalagens Paraná, faltando a definição do último classificado, que vai sair justamente do confronto na repescagem entre Líbano Brasileiro e Oeste Foz Clube. Lembrando que essa competição, né, promovida aí pela Liga Iguaçuense de Futebol de Salão em parceria com a Transamérica, rende prêmios aos campeões? Ao primeiro colocado, ao campeão, uma moto 125 cilindradas, 0 km. Para o vice-campeão, Guilherme, um prêmio de R$ 2.500. Ainda teremos as premiações para os melhores do campeonato. Do primeiro ao quarto colocados, troféus e medalhas. Ainda a premiação individual para o goleiro menos vazado, para o artilheiro da Supercopa Transamérica, para o atleta revelação, para o craque do campeonato e também para a equipe mais disciplinada. Vamos falar também de futebol feminino, porque neste meio de semana agora tivemos o Foz Cataratas Futebol Feminino em campo pela Copa do Brasil e, lamentavelmente, não foi o resultado que as meninas aqui da fronteira esperavam? É, não deu, Guilherme. Jogando em São José dos Campos, segundo jogo, semifinal da Copa do Brasil de Futebol Feminino, depois de empatar jogando aqui em Foz do Iguaçu por 1-1, jogo da volta em São José dos Campos e lá o time paulista acabou vencendo por 4-2, eliminando, portanto, o Foz Cataratas da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Agora a final será justamente entre duas equipes paulistas, Audax e São José, em dois jogos. Primeira partida com o mando do São José, o segundo jogo com o mando do Audax. E o Foz Cataratas agora se prepara para disputar no mês de dezembro a Libertadores da América de futebol feminino, porque infelizmente na Copa do Brasil o time chegou entre os quatro melhores, mas não conseguiu chegar à grande decisão. Sidney Busanello, você vai dar uma descansada nesse final de semana e volta na segunda-feira com o Papo de Craque? Tá combinado então, segunda-feira às 18h tem o nosso Papo de Craque, fazendo um resumo do fim de semana esportivo, falando especialmente sobre o Campeonato Brasileiro, destaque para o clássico Atletiba, que vai acontecer amanhã na capital, e já projetando o jogo do Foz Cataratas Futsal, que vai enfrentar na terça-feira o time do Umuarama. Grande abraço, Guilherme. Ótimo final de semana para você, para os ouvintes do Fronte. Participação de Sidney Busanello, falando tudo de esportes aqui nas ondas do Fronte Transamérica. E lembrando, né, o Papo de Craque, então, da segunda a sexta, das 18h às 19h, aqui na nossa programação com Alessandro Cunhasque, o Sidney Busanello, enfim, a sua participação também. Não esqueça que hoje, né, na madrugada de hoje, sábado para domingo, começa aí o horário de verão em território brasileiro, então você terá aí que adiantar os seus relógios em uma hora. O governo aí pegando uma hora nossa, né, e devolvendo somente lá em março do ano que vem, enfim, né, prepare-se aí para estar com sono na segunda-feira, ó. Não esqueça, então, muda o horário agora neste fim de semana, começa aí de hoje para amanhã o horário de verão no Brasil, e com isso o Brasil volta a estar uma hora na frente em relação ao Paraguai, que já está, né, no horário de verão, e fica uma hora na frente também da Argentina, que neste ano não entrará no horário de verão. Então acerte seus ponteiros aí, se você tem compromisso no Paraguai e na Argentina, né, fique atento aí a partir de amanhã com relação a essa mudança. E olha, um ano atrás, nós estreávamos aqui na Transamérica e trazíamos também a primeira edição do quadro do 7-1 da semana. E o mais triste de tudo é que um ano depois a goleada continua, né? A goleada não para, não acaba nunca, e hoje tem mais, claro que tem, né? Porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7-7-7-7-7. 7-1 da semana. 7-1 da semana, aquele feriado no meio da semana que você achava que ia descansar, mas que o destino, né, ou seu patrão, tinham outros planos para esse dia. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro, então pode sentar que a lambada ao estilo alemão vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou. Müller, da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. É, e com 366 votos a favor e 111 contra, os deputados aprovaram em primeiro turno a PEC, que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Aí você pergunta, bom, e daí? E daí que a PEC 241, apesar da roupagem, né, deve congelar investimentos em áreas como saúde e educação. Salário mínimo também não terá aumento real, apenas a reposição da inflação do ano anterior. Enfim, né, emendas para impedir que isso acontecesse foram propostas, mas rejeitadas. Então, aquela história, desconfie das supostas boas intenções dos deputados que aprovam esse tipo de matéria. Ó, desconfie, hein? 2. Bola pra Nilha, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Cruze, camisa número 11, Marcos II. E uma das cenas curiosas da sessão que votou a PEC 241 na Câmara dos Deputados foi a decisão do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, de expulsar das galerias do plenário uma sindicalista catarinense que não acatou o pedido de ficar calada, né, para não atrapalhar os discursos e decidiu mandar beijinhos para os deputados. Ó, ouça aí o áudio da confusão. Senhora, por favor, respeite o parlamento. Se a senhora não quiser respeitar, a senhora pode ser retirada aí. Por favor, reponha o meu tempo, presidente. Você, por favor, tira aquela senhora, por favor, da galeria. Por favor. Aquela que fica mandando beijinho ali. Por favor. Aquela senhora vai sair. Não, você ameaça. Mesmo que eu tenha que parar a sessão e voltar mais tarde. É medo do povo, é? É medo do povo? Tá com medo do povo? Não, não é medo do povo, não. É respeito ao parlamento. Deputado Marcos Pestana com a palavra. É respeito ao parlamento. É, tem coisas que só acontecem mesmo em Brasília, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E adivinha só quem será o relator da polêmica medida provisória sobre a reforma do ensino médio no Senado, hein? O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul. Bom, e daí, né? E daí que o suplente do senador Cassado Delcídio, ou seja, o Pedro Chaves, né, é simplesmente um dos maiores acionistas de um grupo educacional particular em seu estado de origem, né? Então, experiência na área? Claro que tem, dizem uns, né? A isenção zero é outro ponto aí que chama atenção. Legislaria ele contra os próprios interesses? Há quem aposte que não, hein? 4. É o quarto gol, uma chinelada. Enquanto isso, no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Herman Benjamin determinou a quebra do sigilo bancário de 3 gráficas que prestaram serviços à campanha da chapa Dilma Temer nas eleições presidenciais de 2014, sob suspeitas aí de irregularidades e abuso de poder político e econômico. Se condenado, Temer pode perder o mandato, hein, sendo necessária a convocação de novas eleições. Já imaginou que louco? 5. De novo, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E quando o assunto é meter tarifa no nosso lombo, olha, o Brasil é um país mais do que eficiente, hein? Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 7-2 que os estados podem sim cobrar ICMS sobre a tarifa básica de assinatura de telefonia. E o que isso significa? Significa que sua conta de telefone pode ficar até 20% mais cara. Não é uma beleza? 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o que já era ruim na área da saúde em Foz do Iguaçu pode ficar ainda pior, hein? Com a notícia de que o pronto atendimento do Morumbi, que abrange toda a região leste do município, pode ser fechado em razão do vazamento de gás e de radiação do aparelho de raio-x, que pode aí, né, provocar câncer em casos de exposição prolongada dos funcionários. A prefeitura afirma que está estudando medidas para evitar que isso ocorra, mas, né, essa história aí de reforma do PA do Morumbi não é de hoje, né? Enfim, né? Esperamos que não feche. 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0. E Foz do Iguaçu é mesmo uma cidade incrível, impressionante. A Câmara Municipal tem representantes de todos os segmentos da sociedade. É, inclusive das pessoas que estão em regime semiaberto, que são monitoradas aí com tornozeleira eletrônica, né? Nessa semana, após conseguir sair do regime fechado, o vereador Zé Carlos voltou ao Legislativo. E vale lembrar, né, que ele, é o presidente da comissão responsável pelo processo que pode cassar o mandato do prefeito afastado Reni Pereira, que tá o quê? Tá preso. Não é uma loucura? Já pintamos o set, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E a boa notícia da semana, o nosso Gol do Brasil é a volta da Feira Internacional do Livro. Sabe aquela que foi anunciada pela prefeitura, depois foi cancelada por falta de recursos e agora, enfim, foi anunciada de novo? Pois é, né? Coisa de doido. Mas menos mal que, mesmo aos trancos e barrancos, numa versão econômica e baixa renda, né? E longe da praça pública, no shopping Catuaí Palladium, que disponibilizou parte da sua estrutura, bom, o evento vai acontecer, né? O que não deixa de ser um alívio. Será entre os dias 28 de outubro e 6 de novembro, das 10 da manhã às 10 da noite, com acesso gratuito, e que no ano que vem, né, ninguém use o dinheiro do orçamento da feira para outra finalidade, como ocorreu neste ano, e que possamos, né, contar aí com uma Feira do Livro a todo vapor aqui na Terra das Cataratas. É bom no samba. Chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 15 de outubro de 2016. Um ano já de programa, hein? Muito obrigado mais uma vez a você que nos aturou não apenas hoje, como também neste período. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, agradeço pela sua companhia, juntamente com o Márcio Barreto, Sidney Busanello, a Luciana Lauzini, enfim. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Ou não, né? Vai que, sei lá, né? Já eu volto na segunda-feira de manhã, bem cedinho, a partir das 7 horas, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Bom fim de semana para você. Lembrando que a íntegra deste programa estará postada dentro de instantes no site transamericafoz.com.br para que você possa aí ouvir de novo, ou para você que acabou não pegando o programa desde o começo. Fique na sequência com a programação da sua rádio em rede nacional, Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.